Bem, da aeronave da mesma companhia autorizada a ingressar na posição 05. Sente após a passagem da Airbus, ingressa no 05-3045. Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, aumento da rotatória, campo à vista. Índia November Alpha, chame a torre na frequência 118.6. Torre 118.6, Índia November Alpha. Controle Salvador, Chané 6327, contato. O Chané 6327, contato radar, Subanjo 240, saída da El Leda. Da El Leda 240, se possível, solicita nível 1980. O Chané 6327, aguarde de coordenação. Índia November Alpha, desce para 1.000 pés, ingresso na final no 7, aporte final de 2 milhas. Descer para 1.000 pés, aportará na final de 2 milhas da 1 no 7, Índia November Alpha. Fono 755, livre pouso na 1.0, vento 1.20 graus com 1.19, altímetro 1.0 no 1. Autorizado o pouso, passou Índia Serra agora, 1.755. Altímetro no 09, livre taxi, chama para ingresso. Chané 6327, autorizado no nível 180, voo direto Ilhéus. Direto Ilhéus e nível 180, muito grato, minha 37. 77. Para o pushback, acionamento, passaria do 223, zona. Passarei 2231, livre sonar, chama para táxi. Autorizado o posicionamento, passarei táxi 231. O Chané 6314, chama Recife na frequência 1026.85, alterna 1036.65. Ok, Recife 12685, 12365. 13365. 13365, secundário, obrigado, boa noite. Salvador, Índia November Alpha, na final de 2 milhas da 1.7. Sente Índia November Alpha, livre pouso na 1.7, atento ao exterior de turbulência, vento 1.20 graus com 1.0 nó, altímetro 1.0 nó. Livre pouso 1.7, Índia November Alpha. Botana pronto, 3217, boa tarde, Torre. Boa tarde, 3217, Lima, mantém 1.0. Lima, mantém 1.0, 3217. Te mantém o Pantera, o esquilo do louco. Nossa, está com 139 a bordo, alternando Galeão com 3 horas e 54. É só obter o bilhete. Almeia, as de altímetro 1011. E a Índia no ponto 0286 com 1011, com 399. Boa tarde, Gol 755, lembrou. Gol 755, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Alô, Salvador, perto do passarinho do 2231, está com 41 a bordo, 3 horas e 39 de autonomia, alterna Brasília, está próximo a taxa. Passarinho 2231, autorizado ao táxi via Índia, quando espera a pista 10, chame torre 118, decimal 6, azulio altímetro 10, 11. Gente, autorizado o táxi via Índia, até o ponto de espera da 10, chame na torre 118, decimal 6, 10, 11 é o altímetro 2231. Gol 10077, após a passagem do Embraer, do passarinho autorizado, iniciar acionamento, chame para táxi. Após o Embraer autorizado, chamada para o táxi, 10077. Bola 4711 da Pantanal, está no gate número 4, solicita direção de tráfego 300 para São Paulo, Congonhas, paciente da Sierra. Pantanal 4711, aguarde cópia. Aguarde nosso escudo, 471. Próxima, certo. 3217, contato radar, suban voo 360, saída da Euleta Bridge. 360, conforme autorizado, 3217. 077, nós vamos autorizar a aeronave da companhia que vai para a posição 10, depois autorizado o pushback. Entende. Vai para o 10, confirma? É, posição 10. Entende, após a aeronave da companhia para o 10, aguarde sua autorização, 077. Voo 1755, autorizado ingressando a Juliette para a posição 10. Juliette para 10, 75. Quer curvir, foi na prova de Paris, tem reporte Paris. Por aí, Paris, vou passar para o 471, não posso falar com a Pia. Copia 4711. Pantanal 4711, autorizado São Paulo, nível de voo 300 via Upezulu 16. Pista 10, curva direita, saída. Dael Leda Bridge, controle 199 decimal 35, transponder 5461. Autorizado 300 São Paulo, Congonhas, Apesulo 16, decola 10 curva direita da Dael Leda Bridge, 1935 é o controle após 5461, transponder o Pantanal 479. Pantanal 4711, no cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Pantanal 479. Recife 13325, 6327. Back Strip 521943. 5219 autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Vai contar para o táxi 219. Rio Zulu decolado aos 46, controle 119, decimal 35, bom voo. Ei, Salvador Alfa, Vitor Juliette, está com toda a rotatória, já avisa o concreto. Alfa Vitor Juliette, chama a torre na frequência 118, decimal 6. Estou em 186, grato a Alfa, Vitor Juliette. Controle Salvador, Isquilo Zulu, decolado 17, a sua escuta. Isquilo Zulu, mantém 1.000 pés no corredor AC, reporte no farol da barra. Alfa, Vitor Juliette. Salvador, boa tarde, azul 4206, gente da informação Romeu, taxa nível 180. Azul 4206, chegada Mari, desse transvoo 050. Chegada Mari, descendo a nível 050, azul 4206. Salvador, esse aqui é o Zulu. Esquilo Zulu, mantenha no meu pé, se aposte no farol da Barra. Autoriza voar direto pra Cairo e subir pra 27. Xelinha, mantenha no zero. Essa pode falar aqui do Boa, mantenha no 223. Autorizado. Certo, autorizado 27, repassará atingindo. Turno 077 da Gol, pronto para o táxi, com 968, com 3,50, Campinas. Gol no 077, autorizado o táxi via Índia. Quando espera a pista 1-0, chame torre 1-1-2, decimal 6, ajuste altímetro no 0-1-1. 0-1, autorizado o táxi via Índia, quando lá, 18-6-12, no 077 da Gol. Decolado aos 49, chame controle 199 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Chegou 1925. Copia Brasília 360. Pronto para cópia, voo 1925. Voo 1925, autorizado. Brasília, nível de voo 360 via Pesolu 17. Pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 1-1-9-35, transponda 5-4-5-3. Bom, 925, treinamento correto, reporte pronto para acionamento. Para o táxi 35219, 70 a bordo, alterna Salvador, com 4 horas de autonomia. 35219, confirma 70 pessoas a bordo? Afirmo. 35219, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera do pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 10111. Ponte espera de 86, 5219. Bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Salvador, voo 1077, próximo ponto espera 10, pronto. 1077, ali mantém 10. Ali mantém 10, 077. E Salvador, passaria do 2231, está cruzando 1200 pés. Passaria 2231 no contato radar, sobre o 340, saída Momo. 340, Momo, 2231. Papatang, com o meu Papatang, no através de Paripa. Com o meu Papatang, reporte rotatório. Serei rotatória, com o meu Papatang. 077, linha decola, dono no 0, vento 120 graus, com o 3 nosso. A linha e decola no 0, dono 077. Copiou o controle? Copia o controle, 3217. Tá, 3217, chame Recife na frequência 133, decimal 25. 3325, Recife, boa tarde. Tem 2500, trânsito da Rua Laranjo, 20 quilos de lua. 20 quilos de lua. Salvador, boa tarde, eu vou 7 minutos para a autorização. Informação tanto. Dois um nove, ali mantenho no zero. Pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bride, controle 1-1-9-35, transponda 5-4-5-1. fora da média com referência da El Zeta Cruz. Estacionado 24 segundos, concessional 3.5. Gol 1755, transponder 5451, chame pronto para estacionamento. 4.5, repassará. Track, parte livrando. 2.4206. Gol 1395, desponde 1050. 1050, autorizado, gol 1395. Tá, 3190, desponde 060. 3190, descendo para 060. Controle Salvador, Papa Tango, meu Papa Tango na Prova do Acessório Visual com o campo. O meu Papa Tango, chame a torre na frequência 18.6. Chamarei todos na frequência 18.6, obrigado, Controle Salvador. Controle Salvador, Papa Romeu, Roberto Cabral. Acessório Visual com o campo. Boa tarde, Romeu, Papa Tango, ingresso na final 17, a parte final de 3 milhas. Ingressarei na final 17, reportarei na 3 milhas o meu Papa Tango. Controle Salvador, 077, sobre Vila da Ana, fixo. Gol 1077, suspendeu 360, saída da Eulida. 360, Eulida, 077. O meu Oscar Bravo, chame a torre na frequência 118.6. 118.6, Bravo. 9, decolado ao 54, chame controle 119, sinal 35, mau voo. 935, obrigado. Torre Salvador, Papa Romeu, vai ficar bravo? Começa ficar bravo, prossiga. Começa bravo, decolou da Saru, vai com o Torre Salvador, senhor. Direção do circuito Caposo, vai com o Pátio 3, bravo. 21, vai ficar bravo, segue inicialmente via litoral, reparte farol de Itapuã. Farol de Itapuã, bravo. 160. Vai fazer o perfil da aba, mas devido à performance vai ter que manter restrito a 3 mil pés do 35299. 35299, sim. Azul 420 após Itap, desça para 2 mil pés, QNH 10111. Autorizado LS, é pós-estabilizado. Após Itap, autorizado 2 mil pés, altímetro 10111, autorizado LS, azul 4206. Chame Recife na frequência 1933-25. 1-3-3-2-5, voo 1-3-9-9. Da 3-5, Romeu, fica bravo. Bravo. Pós Goiânia. Goiânia. Falou, tá, o Pantanal 4711, gate 4, pushback, acionamento. Pantanal 4711, livre acionamento, acionamento para ataque. Demora, 471. Golf Eco, Golf, confirme o pátio que se encontra e a pista que são. Nós estamos no pátio da Bata, seguindo pelo 17. Ciente, decolagem 17, permanece as instruções para acionamento e táxi, chame torre 1-1-9 desse momento. Obrigado, uma boa tarde. Controle autorizado, 3529, sobe para o nível 160. Strip 5219. Evitando sobrevoo do pátio principal. Bravo. Tango Solo 58, autorizado backtracker, parte livrando. Passare 2231, chame Recife na frequência 126.85, alterna 136.65. 2685-3365, grato, uma boa tarde, bom trabalho. Copa Patango, vento 120 graus, como 2,9, altímetro 1,09, reparte solo controlado, pátio 3, corrigindo, Romeu Oscar Bravo, reparte pátio com solo controlado, pátio 3. Acelerando o solo, Romeu Oscar Bravo. Gol no 395, retoração para sequenciamento, curva esquerda pro 035. Esquerda pro 035, gol no 395. Checo Delta Chamaçu na frequência 18.6. Whisky Kilo Zulu, frequência lista, coordenação. Whisky Kilo Zulu, frequência lista, coordenação. Azul 4206, estabilizado, localizador, visual. Azul 4206, chama a torre na frequência 118.6. 118.6, Azul 4206, boa tarde. Gol no 395, desça para 2000 pés, NH 1011. Desça para 2000 pés, 1011, ajuste, gol no 395. Gol no 077, chama Recife na frequência 126.0, alterna 133.25. Atendida 260, a secundária foi intercortada. Secundária 133.25. 3325, obrigado. 70 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Galeão. Confirme alternativa para o canal 4711. O Galeão. Canal 4711, autorizado táxi via Índia, ponto de espera pistão no 0, chame torre 118, decimal 6, avisante metrô no 011. 0111, então, 286 no ponto de espera, via Índia, o canal 4711. Salvador, o voo 1925, está próximo para push e acionamento portão 2. Trip 5219, tráfego 11 horas, 9 milhas, passando no nível de voo 050 para o nível de voo 040, é o Airbus 320. Gente, o Trip 5219. TAN 3190, tráfego 1 hora, 7 milhas, mantendo 3000 pés, é um Alfa Tango 72. 3190 já encontrado. Sem instante 319. Do pushback, chama o táxi 1925. Frente 4711, a linha mantém 1-0, prepare para decolagem assim que é autorizado. Afirmativo, aguarda só mais 30 segundos aqui no 479. Confirme. Aguarda mais 30 segundos aqui no ponto de espera. Gente, então reparte pronto. Decimal meia, boa tarde, gol no 395. 4,60, agora o 5,29. Sobre o fundo, 6,60. 6,60. 3,190, desça para 2.000 pés, QNH 1011, autorizado, LS, reporte estabilizado. QNH 2.000, reporte estabilizado. 3,190. Beleza, a saída prevista? Saída prevista é da El, lida, após lida, direto, Ilhéus. Um minuto para cópia, 5-4 no 5. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4206, Litona, se escuta. Azul 4206, autorizado táxi via Alfa, reportante na Juliette, o Azul 4206. Sente Alfa, reportante da Juliette, 4206. Para Nacional 479, vai manter o ponto de espera? Mantém o 479. Solo 04, livre táxi, parte 4. Nave 5, livre pouso 910, vento 910 graus, cono 09, altímetro no 09. No 395, livre pouso 910, vento 120 graus, cono 09, altímetro no 09. 0111, ajuste, livre pouso, pista 10, gol no 395. Voo 1925, está com 170 POB, 3,39 autonomia, alterna com fins no portão 2. Autonomia 1925? 3,39. Alterna com fins 1925 no portão 2, autorizado táxi via Índia Alfa, reporta no, no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 6, o QNH 1011, o gol 1925. Táxi aqui em Alfa no ponto de espera, 118,6, o Azul 5011. Se aproximando da Juliette, 4... O Azul 4205 aguarda antes da Juliette, após a passagem do Boeing 3737 da Gol, autorizado o ingresso, seu portão número 3, o Azul 4206. Webjet 5729, 1 minuto, número 2 para a cópia. Aguardando com o número 2, 5729. Confirmação, senhor, 5729, a saída seria Arbor. 5729, a princípio, saída da El Leda, após Leda, voa Bridge, 5729. Da El Leda, Bridge, 5729. Chama de 1-2-1 decimal 9. 1-2-1 decimal 9, gol 1-3-1. Pronto, e o 4-7-1-1. 7, mantém. Mantém o ponto de espera confirmado. Afirmativo, vê se o ataque tiver condições de decolar imediatamente, como não recebi a resposta, aguarde no ponto de espera da aeronave nacional. Guarda, aeronave 7-1. 3-1-9-0, baixou e travou? Uso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 11 nós, tá? 3-1-9-0. 3-1-9-0.